amiga vem pra me cumprimentar. Ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita piriguete, fica louca pra brigar. Assim não dá, barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto eu te tolero, barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto eu te tolero. Só Jesus na causa. Inventar desculpinha com ela não rola. E se eu pedalar, ela entra de sola. A minha mina é periculosidade quando bola. Ela leva a sério o relacionamento. Seu ciúme doidinho não tem fundamento. Ela surta, ela pira a qualquer momento. Quando eu levo a minha mina pra badalação, na frente dos outros ela me dá um beijão. Pra deixar bem claro ainda que da quem manda sou eu. E se uma amiga vem pra me cumprimentar, ela fecha a cara e eu começo a rezar. Grita piriguete, fica louca pra brigar. Assim não dá, barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto te tolero, barraqueira. Barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto te tolero, barraqueira. Barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto te tolero, barraqueira. Barraqueira. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Só Deus sabe o quanto eu te quero. Só Deus sabe o quanto eu te tolero. É osso. Me ajuda aí, ó. Adeus, eu peço. 17 horas e 6 minutos. Se é solidão que te faz, tão infeliz, tão triste assim. Mal é só. 17 horas e 9 minutos. Difusora Cristal. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol. Só nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena flor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor. Girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, morena flor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, saudade, gata selvagem, sou caçador, morena flor do desejo, ai teu cheiro matador. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Dezessete horas e 12 minutos. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir. Saia da minha vida, que aquilo era loucura, era absurdo. E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou, com uma voz suave, quase que formal. Que não era bem assim, não necessariamente o fim de uma coisa tão bonita e casual. De repente as coisas mudam.